Salve, estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 84. Essa edição, gravada numa terça-feira, dia 28 de julho de 2015, aqui na Casa Mafalda. Nessa edição, vamos gravar entrevista com o pessoal do DAR. Bom, e para acessar todo o conteúdo do Desobediência Sonora, desobediênciasonora.milharal.org e pelo Facebook, YouTube e pelo Twitter também. Essa edição conta com a parceria do Núcleo Audiovisual Maria Lacerda de Moura e para entrar em contato com a galera, audiovisualmarialacerda.noblogs.org. Caralho, caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste. Ai, caralho, que mina maluca. Tô vendo um macaco em cima do poste. Caralho, bateu uma onda forte. Tô sentindo rato, tô sentindo rato. É tudo meu choque. Ouvi o interesseiro, tu te deixa forte. Vai fumar maconha segurando meu malote. Ouvi o interesseiro, tu te deixa forte. Vai fumar maconha segurando meu malote. Caralho, que mina maluca. Caralho, caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste. Ai, caralho, que mina maluca. Tô vendo um macaco em cima do poste. Caralho, bateu uma onda forte. Tô sentindo rato, tô sentindo rato. É tudo meu choque. Ouvi o interesseiro, tu te deixa forte. Vai fumar maconha segurando meu malote. Ouvi o interesseiro, tu te deixa forte. Vai fumar maconha segurando meu malote. Salve, estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 84. Nessa edição, eu tenho o prazer de anunciar a entrevista com o coletivo DAR. Marco, muito obrigado por estar aqui nessa noite, novamente na Casa Mafalda. Valeu, obrigado aí pelo convite. Prazerzão aí, tá aí. Marco, qual é o contexto que surge o coletivo DAR? Bom, o coletivo DAR, ele surge basicamente do... de um contexto onde a gente não tinha nenhum coletivo produzindo ações e produzindo ideias, na perspectiva que a gente começou a trazer, primeiramente dentro do contexto da Marcha da Maconha, né? A gente se conheceu, o início do coletivo, né, se deu a gente se conhecendo na organização da Marcha da Maconha. E claramente a gente já percebeu que organizar um dia de atividade, uma atividade de rua, não ia responder nem ao que a gente queria fazer, que era uma organização permanente, e era muito limitado ao próprio contexto da maconha, e por vezes, às vezes, é limitado só ao contexto da descriminalização, né? A gente quer trampar e quer continuar trampando para ampliar tanto a capacidade de organização nossa, de se organizar permanentemente, como empautar outras drogas e outros tipos de regulação, né, dessa parada que são as drogas, né? Aí acho que a gente começou assim a se organizar mesmo fazem mais ou menos uns 5 anos. Acho que é isso que é o início assim, de tudo, né? E Marco, o que é o antiprovisionismo? Então, a gente começou a se organizar meio que negando algumas coisas, né? Negando que a proibição das drogas tenha surtido efeitos positivos nas nossas vidas, como usuários, como pessoas que estão vivendo aí. Isso está claramente, né? Isso é possível ver claramente, né? Tanto no quando a gente pensa que a promessa de que proibindo as drogas a gente ia ter saúde, a gente ia ter segurança, nada disso se concretiza, né? Com a proibição que se tem, na verdade é por quem está buscando auxílio é desinformação, é informação errada, é oferta de tratamento, normalmente um tratamento que não dá certo. E por outro lado, com relação à segurança, a promessa era de que, tipo, com a proibição das drogas, as pessoas iam ficar mais seguras, não ia ter guerra, não ia ter violência. E, tipo, a gente nunca viveu antes. A gente tá vivendo num contexto bem violento, né? Bem. As prisões estão tipo, abarrotadas de pessoas condenadas em primeira instância por porte de drogas. Normalmente são pessoas que não vivem no centro, né? Vivem nas periferias. E isso é muito hipócrita, né? Do ponto de vista de. Porra, você considera que. Né, o sistema diz que a lei é para todos e que a lei vai ser aplicada a todos e que a proibição é o tráfico é pá, mas tipo, o que se vê mesmo é só uma perseguição fulminante, né, contra uma classe, contra uma raça. Né. Hoje, claramente, quem está preso por tráfico de drogas não é os traficantes brancos que fazem toda a movimentação financeira, é só quem põe a mão na mercadoria, né, que hoje está sendo detido, que é a população negra e pobre e moradora da periferia. Então, esse contexto de proibição, a gente nega ele, né? A gente não acha que esse é o caminho. Então, o antiproibicionismo seriam todas aquelas, aquele pensamento, toda a ideologia, todo o pensamento construído a partir da oposição à proibição, né? E aí que a gente tentou, dentro do coletivo DAR, caracterizar melhor o que é esse antiproibicionismo. Porque, de maneira geral, ele é bem amplo, né? É desde o... tem definições aí de antiproibicionismo que abarcam desde, por exemplo, os coffee shops lá na Holanda ou lá agora nos Estados Unidos, de uma galera bastante alinhada com o mercado. E, bem... Na prática, eles também são antiproibicionistas, né? Também estão lutando por uma mudança na lei de drogas, uma mudança na concepção de como as pessoas veem as drogas. Mas para a gente do coletivo, a gente queria caracterizar ainda mais coisas dentro desse antiproibicionismo. Acho que é isso. E além do antiproibicionismo, quais são os outros princípios que norteiam o coletivo? E como que vocês se organizam como coletivo? Então, a gente, nessa história aí de início, de como a gente se conheceu e tudo mais, outra coisa que ligou bastante a gente, além do tema em si, o fato da gente ser usuário e tá vendo essa guerra falida, foi que também todo mundo tinha algum tipo de experiência de organização política antes e estava insatisfeito de onde estava. Estava insatisfeito com o partido, estava insatisfeito com o movimento estudantil que estava fazendo parte ou outro movimento que estava fazendo parte. Então, para a gente foi muito importante desde o começo entender que essa insatisfação fazia parte da nossa cultura, do nosso entendimento do que é política. Né? Então, não ia adiantar nada a gente se juntar de novo e querer montar um partido ou querer repetir alguma experiência ruim que a gente teve de organização. Aí, nesse sentido, o coletivo carrega bastante na questão da autonomia, que para o debate da política de drogas faz muito sentido, vou tentar explicar aqui durante a entrevista. O entendimento de autonomia tem muito a ver com a possibilidade das pessoas terem autonomia sobre o seu próprio corpo, né? E inclusive para fazer uso de drogas. Então acho que esse princípio de autonomia acabou guiando a gente a fazer o que você falou aí de buscar outros princípios que também tivessem a ver com a liberdade de uso do corpo. A gente não, né, na nossa comunicação assim, né, internet e mais a comunicação mais assim que a gente faz pro público em geral, tá bem descrito lá, né? Autonomia, antiproibicionismo e anticapitalismo. Mas nas ações que a gente faz, eu não tenho como negar que... o feminismo e a luta e os debates em torno da relação da mulher com o próprio corpo estão aí presentes. A questão do tratamento e a autonomia para o tratamento também, né? Nesse sentido, a gente tem bastante orgulho de seguir aí uma linha antimanicomial, já que é um conceito aí relacionado a como se lida com as pessoas, como se lida em geral, né, com a saúde mental. A gente acha que, de forma alguma, o tratamento realizado em isolamento ou de forma obrigatória também traz benefícios para as pessoas, e a experiência já deixou bem claro que a autonomia tem que estar presente tanto na escolha do sujeito para escolher seu tratamento, como está presente na escolha da mulher para escolher se ela tem um filho ou não, como está presente na escolha do usuário para saber que tipo de droga ele está usando ou o que ele tem que fazer para ter um efeito menos ruim para o seu corpo quando ele estiver usando determinada substância. Eu acho que sim, acho que esse foi o primeiro conceito que a gente conseguiu destrinchar um pouco e carrega as derivadas assim desse debate sobre autonomia de várias formas. E como coletivo? Ah, sim, como coletivo se organiza, a partir daquilo que eu estava falando, da insatisfação de se organizar centralizadamente, a gente negou isso de forma, e nega isso de forma organizacional, né? Não tem nenhuma outra instância que não as reuniões. As coisas são decididas por consenso, as decisões que precisam ser feitas são decididas por consenso, a gente não faz caixa. Acho que tem alguns detalhes aí da nossa organização que tentam fazer valer o conceito que a gente está carregando, né? A ideia de fazer na prática aquilo que a gente está tentando passar na ideia. E aí, enfim, para os espaços que a gente atua coletivamente, a gente também leva essas ideias. Então, quando a gente vai para a Marcha da Maconha, que é um espaço mais ampliado, bem mais ampliado, a gente faz questão de sempre pautar e colocar essas posições nossas como forma de politizar os ambientes e de disputar perspectivas, né? Acho que a gente faz isso de uma forma também organizada e reflete a nossa organização interna. Bom, vocês dizem que se organizam para desentorpecer a razão, buscando alternativas para a atual conjuntura proibicionista. Uhum. Isso está no site de vocês, né? A gente queria saber um pouco como que essa colocação se materializa nas atuações do DAR. O que o DAR faz? Bom, eu vou tentar pensar cronologicamente durante o que a gente faz durante o ano, porque acaba tendo uma relação com a Marcha da Maconha, né? Período da Marcha da Maconha, a gente trampa na preparação dela, no chamamento público das reuniões. A marcha é um evento público que tem sua organização aberta. As reuniões são feitas e comunicadas com antecedência. E tudo isso dá bastante trabalho. Nesse período aí de 2-3 meses antes da marcha e até a execução da marcha, a gente acaba focando bastante nisso, né, em realizar esse evento e fazer com que esse evento não seja simplesmente uma ida à rua, né? A gente já tem isso bastante, bastante nítido, que a Marcha da Maconha, se não for um ambiente politizado com esse debate que a gente está trazendo de guerra e das alternativas, e ampliar um pouco, não só falar da maconha, falar das outras substâncias, não só falar da descriminalização, falar dos outros modelos, esse esforço tem que ser feito permanentemente, porque o contexto que a gente está social leva muitas manifestações de rua a serem simplesmente datas que as pessoas se encontram e curtem um momento coletivo, mas não não conseguem ter algum tipo de ganho organizacional depois disso, né? Então, depois da Marcha da Maconha, por exemplo, e isso já se repetiu durante alguns anos, é que a gente faz o nosso planejamento estratégico pro ano e vê onde que a gente pode atuar. Com frequência a gente recebe convites para participar de eventos, de mesas, debates. Recentemente, um exemplo recente é diante da mobilização para debater a questão da maioridade penal, o que a gente tem acumulado sobre isso. Isso foi requisitado em alguns momentos para a gente poder também pautar os efeitos, por exemplo, da redução da maioridade penal com relação aos jovens que são presos por tráfico de drogas. Ou os efeitos do aumento do tempo de internação com os menores que são apreendidos também acusados de tráfico de drogas. Isso é só um exemplo de como a gente atua de acordo com um tema que está estourando, assim. Fora disso, a gente tem um planejamento de querer e está sempre querendo fazer debates fora da academia, fora do ambiente central geográfico de São Paulo. Isso é um projeto sempre em andamento, né? Uma questão sempre em andamento para a gente. E acho que eu diria que, assim, que fora isso, a gente tem, fora essas coisas que são bem mais de ação, a gente tem um espaço no Facebook que a gente publica textos nossos e publica meio que um clipe sobre o tema, um blog também, acho que vale a pena falar que a gente vai aí tentar lançar um caderno, um livro para dar mais formato também para essas ideias nossas e para tentar ter algo mais impresso mesmo para trocar com as pessoas, né? A gente já fez alguns jornais, acho que a gente está assim, variando bastante as nossas ferramentas para tentar atingir objetivos que também são amplos e às vezes não parecem convergir. Mas, é um coletivo que está aí experimentando um monte de coisa, né? Tanto de instrumento como... Acho que é isso. Todas as pessoas do coletivo são usuárias de drogas e vocês já tiveram críticas dos próprios movimentos sociais, de outros coletivos em relação a isso? Definitivamente todas as pessoas que eu conheço são usuárias de drogas, de alguma substância, seja ela legal ou ilegal, né? Esse que é um pouco é o início de várias falas nossas. A gente tenta sempre fazer essa primeira intervenção, né? De tentar desconstruir um pouco o conceito de drogas, o conceito de ilegal, o conceito de dependência. Tudo isso, assim, a experiência e a vida das pessoas mostra que é muito difícil ter um entendimento único sobre dependência, um entendimento único sobre drogas, sobre veneno, sobre remédio, enfim. Então, esse debate a gente acaba fazendo em espaços e já foi convidado e já fez convite para conversar com grupos, com pessoas e sobre exatamente isso, né? Sobre o uso de drogas nos espaços ou, enfim, o entendimento moralista de uma grande parcela da esquerda com relação a esse tema. Acho que a gente está muito próximo... E muito próximo dessa pegada meio libertária que a esquerda moralista, assim, normalmente não tem dificuldade de compreender, né? Então, eu acho que nos espaços que a gente já teve conflito com relação a isso, a gente coloca esse debate e tenta ampliar ele para enfim, acho que gerar esse conflito mesmo, né? Gerar esse confronto de ideias e poder daí ter um tipo de dialética, né? Sei lá. Marco, como que vocês enxergam a atual política de drogas do Brasil hoje? Então, a gente faz parte aí, o Brasil está estourando junto com a Rússia, China, Estados Unidos, como os principais países que bancam a prisão e a perseguição aos traficantes, né? Isso, os números já estão bastante consolidados de 2006, que foi quando houve a última reforma na lei de drogas, até hoje. O crescimento de presos por tráfico de drogas é desproporcional a qualquer outra medida que a gente já teve contato de aumento de encarceramento, né? Hoje o tráfico de drogas é o crime que mais leva pessoas à prisão e historicamente no Brasil isso nunca aconteceu. Antes era o roubo, né? Roubo e furto. Então a gente... A política de drogas no Brasil e nesses países serve como uma política de controle de populacional, né? Ela pouco tem a ver com atendimento, prestação de ajuda para quem precisa, dependentes ou não. Ela funciona mesmo como esse grande mecanismo que tem um pouco do direito penal, tem um pouco... se apoia bastante assim, na cultura brasileira de moralista também, de prender as pessoas por estarem produzindo, transportando, comercializando, utilizando. E aí sugiro para a galera procurar lá no texto da lei que tem muito verbo que pode, que pode ser considerado tráfico de drogas, como um mecanismo de controle social. Esse acho que é o conceito mais seco assim, que a gente pode dar, e a característica mais de destaque da política de drogas no Brasil, né? Hoje ela carrega poucas características de uma política de saúde, de uma política de assistência. Ela é praticamente uma política criminal, né? É o motivo que a polícia tem para entrar na viela atirando, é o motivo que a polícia tem para entrar na casa das pessoas sem mandado de busca e apreensão. É um motivo que tem para sumir com gente e não dar desculpa. Hoje a política de drogas aí dá motivos para boa parte das violações de direitos humanos e definitivamente dá muito apoio pro genocídio da população negra. Assim como o processo histórico, a última perna do genocídio a última perna histórica é fundamentada na guerra às drogas, isso eu não tenho dúvida. É uma característica nossa aqui do Brasil, que é diferente dos nossos vizinhos, e por isso eu acho que, infelizmente, a gente está em um ambiente em que a mudança é muito difícil. Porque a importância desse mecanismo para o Estado e para o controle social é muito importante. Bom, recentemente vocês participaram da organização das atividades que envolveram os familiares dos 43 desaparecidos lá no México, né? A gente queria saber um pouco como que vocês avaliam as semelhanças e se há ligações das políticas antidrogas e o narcotráfico na América Latina. Acho que as semelhanças são as semelhanças de uma polícia corrupta, de um Estado falido, de um caso absurdo, né? Aparentemente com características absurdas, proporções completamente absurdas também. Tudo isso se assemelha a diversos casos e cenas aqui do Brasil. Acho que esse que é que foi a aproximação que a gente tentou fazer, ligando os casos de violência no México com os casos de violência no Brasil. Acho que esse é só um exemplo de como que a política de drogas impacta nesses dois países de uma maneira muito parecida, né? Aqui a gente não tem declaradamente, né, em questão dos cartéis mais pública, ela não é... Ela tem uma... O debate público sobre os cartéis sofre censura, de um lado, né? Você vê que a mídia não fala do Primeiro Comando da Capital, não diz esse nome, diz facções que controlam os presídios, ou... Enfim, faz parte, né, dessa guerra, acho que não dá visibilidade. Isso é uma característica diferente no México, né? No México isso é falado abertamente e... Acho que é isso, assim, a gente tentou mostrar semelhanças com esses processos e tentou ver positivamente esse processo de autoafirmação e dos mexicanos com relação a essa falência do Estado, né? Acho que isso pra gente é bem diferente do que acontece lá e do que acontece aqui. É esse entendimento que o Estado faliu. Aqui acho que a gente tem uma busca quase que permanente atrás do Estado pedindo alguma coisa ou de alguma forma tentando mudá-lo, ou, enfim. Me parece que no México é mais consolidado o entendimento que o Estado faliu e que as pessoas vão ter que tomar conta da sua própria vida de uma outra forma. Isso acho que também foi uma coisa que a gente tentou buscar nessa aproximação. Bom, ainda na América Latina, queria que vocês falassem um pouco a respeito sobre o processo, a política de drogas no Uruguai. Como que o DAR enxerga a atual conjuntura uruguaia? Então, o Uruguai foi e motivos de... Acho que de análise ainda, né? Acho que boa parte das coisas que aconteceram lá indicam mudanças, mas a gente ainda não tem como saber se essas mudanças, que tipo de efeitos as mudanças vão ter ou que tipo de efeitos elas estão tendo. Na prática, o que aconteceu lá no Uruguai foi a regulamentação meio estatal e meio mercado de um comércio e de uma da produção, da comercialização de uma substância que estava ilegal. Ou seja, dentro de um contexto de cultura que eles já tinham bastante... Eles não viviam e não vivem sobre acho que uma aura moralista como a gente vive. Então isso facilitou bastante publicamente lidar com isso, essa proposta de mudança. Mas acontece que a realidade do Uruguai ela é bastante particular, assim, nesse sentido. Não é um país que tinha, por exemplo, a guerra às drogas como um instrumento de controle social na proporção que a gente tem. Então imagino que para eles os efeitos de se diminuir essa guerra às drogas, né, que é o significado dessa ação para o Estado e para o poder, não foram efeitos em que eles perderam capacidade de controlar a vida das pessoas. Ao contrário, eles mantiveram a capacidade de controlar a vida das pessoas. Você precisa ter uma autorização estatal para produzir, vai ser feito um registro da sua produção, toda a regulamentação tem seguido bastante as regrinhas, né, da burocracia. Por outro lado, é inegável que a gente vê e a gente acha que, pô, uma situação onde as pessoas não são consideradas criminosas pelo que elas fazem é algo legal. A gente ainda está, acho que, tentando analisar o que está acontecendo no Uruguai. Mas acho que por ser um país tão próximo e inclusive ter essa possibilidade de fazer ouvir relatos de experiências de pessoas que vão lá e tal, pode ser que a gente consiga ter uma ideia mais nítida daqui para frente. Principalmente porque eles estão começando agora, né? Os cultivos regulamentados vão começar a produzir em breve. Enfim, acho que a gente tem bastante para ver o que vai acontecer lá. Uma pausa para rolar um som. Valeu! Valeu! A polícia está te roubando, mas eles viram o que você está pagando. Se te tratam como um delinquente, não é sua culpa. Agradeça ao presidente e arrancar o mal pela raiz. Mudar como se governa o país. Essa gente que somos burocratas, essa gente que faz dinheiro com migalhas. É por isso que eu reclamo e me queixo, mas mesmo assim eu não vou ficar por menos. Quem não fica de olho no governo, tem pessoas que estão enriquecendo. Gente que vive na pobreza, ninguém faz nada porque ninguém se interessa. As pessoas da alta te detestam. Tem mais gente que quer é pisar na sua cabeça. Se der mais, mais poder ao poder, mais duro eles irão vir te fuder. Porque fomos potência mundial, somos pobres, pois nos governam mal. Dame, dame, dame, dame todo el power, para que te demos sem la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to hold it. Dame, dame, dame, dame todo el power, para que te demos sem la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to hold it. Dame, dame, dame, dame todo el poder. Porque só perguntamos o que vamos fazer. Então me diga se isso tudo pode. Me respondam. Que se sintam latino-americanos, que se sintam todos juntos, todos manos. Porque somos, mas andamos lado a lado. Não tem por que seguir um monte de otários que nos levam por onde os convém. E é o nosso suor é que os mantém. Os mantém comendo um pão quente. Esse pão é o pão da nossa gente. Dame, dame, dame, dame todo el power, para que te demos sem la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to hold it. Dame, dame, dame, dame todo el power, para que te demos sem la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to hold it. Dame, dame, dame, dame todo el power. Estamos aí de volta. Bom, queria que vocês falassem um pouco a respeito sobre a atuação em São Paulo em relação à redução de danos. O que, que o DAR entende de redução de danos? O DAR atua nessa perspectiva? É, então, esse é talvez aí na edição, se a gente conseguir colocar mais para o começo, vai fazer mais sentido, porque é importantíssimo, né? Um conceito que tem a ver, como eu falei, com autonomia. Para explicar para a galera, a redução de danos é como pensar como as pessoas têm que pensar sobre o seu corpo, como elas estão pensando quando elas vão usar uma substância, o que elas têm que considerar. É criar autonomia para que o usuário seja o autor da sua ação, né? E não considerar ele um sujeito, ou considerar ele um doente, ou considerar ele uma pessoa. A gente, em muitos ambientes, a gente admite e fala, né? Pô, eu sou usuário e tal. Isso já é algo de empoderamento importante aí nesse processo. Mas redução de danos também é entendido como política pública, como uma ferramenta aí que o Estado às vezes usa para, por exemplo, né, caracterizar as ações de troca de seringa que ocorreram lá em Santos no final da década de 80, durante a dita epidemia da AIDS. É um exemplo, né, clássico de ação estatal desenvolvendo redução de danos com usuários de substâncias injetáveis. A gente, né, com essas ações estatais, a gente acha que o nosso papel é mais analisar e ver criticamente e entender os processos que envolvem essas ações. Mas, como conceito mesmo, acho que redução de danos está no nosso trabalho e está nas nossas falas e nas nossas ações como estrutura, assim, né? A gente usa conceito para estruturar a ideia de que os usuários, a gente, né, a gente tem que decidir sobre o nosso futuro. E a gente tem capacidade para decidir sobre como utilizar uma substância e a gente tem que ter informação para que esse uso seja um uso que não gere danos para o nosso corpo ou que diminua os danos e os riscos para esse uso, né? Acho que a gente vale a pena falar assim, porque está bastante. Está uma pauta aí dessas que acontecem de épocas em épocas. Por exemplo, a questão da redução de danos com o uso de loló, né, de lança-perfume e pá. A necessidade das pessoas terem consciência do seu uso, né? E saber em que lugar elas estão usando e que tipo de substância elas estão usando. No caso do loló e do rolê que tá tendo, de vários desmaios, vários casos, várias fitas erradas rolando, a gente acha que basicamente é uma cultura de consumo aí que está levando os jovens a misturar bastante as substâncias, né? E isso acaba gerando efeitos, às vezes, muito, muito ruins para o corpo, né? Você, quando usa loló, por exemplo, e usa cocaína junto, você está, ao mesmo tempo que diminuindo o ritmo do seu sistema nervoso e, logo depois, aumentando o ritmo do seu sistema nervoso. Então, não é algo que o seu corpo está acostumado. Normalmente, essas misturas geram efeitos colaterais, assim, mas as pessoas sentem mais. E uma outra coisa que tem rolado bastante é a falta de cooperismo aí, de empatia da galera, né? Tipo, tive vários casos de o molecada passa mal e os próprios amigos em volta não, por vários motivos, né? Pelo medo, pela falta de conhecimento, pela falta de informação, acabam não tomando nenhuma atitude. Ou enfim, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante, né? O ambiente que se usa, o pessoal que está em volta, quanto mais confiança você tiver e mais saudável vai ser esse uso, né? E mais chances de nada dar errado vão ter. Então, acho que redução de danos é algo que a gente pratica e é algo que a gente tenta transmitir como ideia fundamental, assim, né? Na perspectiva de antiproibicionismo desde baixo, queria que vocês narrassem um pouco as experiências em escolas em quebradas, né? Você falou um pouco sobre as temáticas que vocês costumam falar nesses locais, mas normalmente como é que rola esses rolês? Quais são essas experiências que vocês tiveram nesses contextos? São normalmente experiências de a partir de convites para trocar ideia sobre amplamente o tema de drogas, né? Nas escolas, alguns debates foram levantados nessas atividades que acho que vale a pena a gente comentar, né? O fato de muitos professores não verem sentido nas ações que a direção, a coordenação toma com relação a um aluno, um estudante que faz uso de alguma substância, professores que ficam indignados com expulsões e com a total falta de cuidado e de carinho, assim, né, das coordenações com seus estudantes. muitos relatos, né? Principalmente mais em escolas particulares, professores em espaços de escolas particulares. De professores que identificam crianças que usam algum tipo de medicamento controlado para controlar hiperatividade ou algum outro tipo de sintoma que hoje é tratado com medicamento. Isso é uma coisa muito nova que a gente tem identificado que está rolando bastante. Não é algo que a gente estava preparado para lidar assim, com essas conversas e com esses relatos. E a gente teve que, inclusive, buscar informação, e a gente busca com frequência formação sobre isso, né? Um fenômeno que publicamente o pessoal fala, conceitua como medicalização da infância, né? A gente dá os remédios para tratar sintomas de comportamentos que muitas vezes as famílias e a escola optam por esse caminho e, enfim, já começam desde cedo entupindo uma criança com remédio. Isso aí atrapalha bastante. Acho que esses são temas que aparecem nessas conversas e a gente quer cada vez mais focar nossa atuação nesses espaços, né? Em espaços que espaços não institucionalizados, né? Ou seja, espaços que têm professores, mas não a escola necessariamente. Espaços que os professores possam falar à vontade sobre suas experiências. E também está, enfim, trocando o que mais os professores tiverem a fim de conversar sobre isso, né? E, nitidamente, as atividades acabam sempre durando muito mais do que a gente planeja, porque aparentemente esse tema é pouco falado nas escolas, né? Ou falado de uma maneira, um linguajar policialesco, ou é até promovido, né, pela polícia, né, nas escolas públicas. Isso é comum. O ProERD vai lá e faz o showzinho. E é um show mesmo o ProERD. Sim, sim, sim. É o jeito deles estarem ali presentes, né? PM do ProERD é... Sobre a Marcha da Maconha em São Paulo, como que ela nasce, quando que ela nasce, como é que se inicia essa organização em torno da Marcha em São Paulo? Então, como eu disse lá no começo, a gente se conheceu um pouco se organizando em volta da Marcha, e hoje em dia o coletivo tem uma atuação estratégica na Marcha. A marcha acontece já em São Paulo. A gente tenta realizar ela desde 2009, mas a gente começou a realizar ela sem ter problemas com a polícia em 2011, 2012. Então, desde então é um evento que a gente tem mais tranquilidade para pensar nas atividades que a gente quer fazer para resultar nesse evento do que necessariamente ficar preocupado em realizar o evento em si. Essa mudança foi bastante importante e acho que a gente atuou estrategicamente para que ela ocorresse e não resultasse em, por exemplo, uma marcha despolitizada, numa marcha que as pessoas só se encontram para fumar um, trocar uma ideia e não tem nenhum debate político, ou não tem nenhum momento de formação, ou não tem nenhuma atividade preparatória. Na marcha a gente faz questão de que não seja uma festa, de que não seja um show, de que o processo todo tenha, que a gente possa utilizar várias ferramentas para que o processo seja politizado e que a gente consiga passar a ideia para frente, né? E quais coletivos compõem a Marcha da Maconha? Tem mudado bastante de ano a ano, assim. O ambiente da marcha, da organização da marcha, como eu disse, ele é aberto, então desde pessoas independentes que vão somente para a organização das reuniões e dos eventos, até coletivos e entidades e organizações estrategicamente atuando lá dentro. Esse último ano a gente teve a participação, além do Coletivo da Ar, né, da Cuca, que é a Associação Cultural Canábica de São Paulo, do Fora do Eixo, de Juventudes de Partido, de projetos ligados ao Fora do Eixo de outras formas, né, naquele esquema em que, né, que eles não se identificam como Fora do Eixo, mas enfim, você vê um alinhamento tático e político bem nítido. Pô, e aí vai de tudo, cara. Tem até tipo dono de head shop, assim, que essas lojinhas que vendem as paradas, chega e às vezes quer contribuir, às vezes quer trocar, às vezes quer propor uma parada absurda, tipo, sei lá, expor a banquinha dele durante a marcha. Tem sempre dessas. E acho que pela capacidade de ter muitas ferramentas para se trabalhar na preparação do evento, tem vindo também um pessoal de banda que tá a fim de fazer som. E, pô, é assim, é bastante eclético. Fica aí o convite para todo mundo que estiver ouvindo para colar aí ano que vem, chegar junto. As reuniões normalmente acontecem nos meses anteriores à marcha. E é isso, né? Tipo, a marcha não é do Coletivo da Ar, a marcha não é de ninguém, e quem estiver lá fazendo ela é que vai, de fato, conduzir o processo, né? Então, é isso que a gente tem tentado fazer. Marco, há um diálogo entre as marchas pelo Brasil e há um diálogo entre as marchas do estado de São Paulo também? Cara, no início, assim, acho que pela dificuldade de organização, até o diálogo era maior. Então, a gente trocava muita informação sobre problemas jurídicos, tinha essa necessidade de apoio mútuo, os coletivos locais não estavam formados, não tinha ainda a cultura de organização dos eventos. Cada cidade tem, né, tem autonomia para tocar a sua marcha. Isso, desde o início, acho que é uma condição, na verdade, que a gente entendeu para que a marcha acontecesse pelo Brasil afora, foi essa, né? De maneira nenhuma, se ela fosse centralizada, né, de alguma forma, ela ia ocorrer como ocorre hoje, sei lá, cara, mais de 30 cidades, um porrada de capital. Hoje em dia a gente tem uma comunicação nacional entre nós bastante precária. Inclusive, isso tem gerado bastante vários conflitos entre concepções diferentes de marcha, entre conflitos de várias naturezas, enfim, acho que nacionalmente, assim, não consideraria que a gente tem um ambiente de troca de informação ou de articulação mesmo. É mais uma tentativa de estabelecer um calendário nacional que fique visível e já disponível para o público acessar e saber quando vai ter a marcha. Tanto é que acho que, assim, esses conflitos de entendimento do que é a marcha acabam resultando em marchas que são organizadas sem ser em espaços públicos, marchas que não têm reuniões prévias, marchas que são realmente só festas. São os efeitos da autonomia na realidade, né? Sobre um caso de sexismo que ocorreu na marcha lá do Rio de Janeiro algum tempo atrás, queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento do DAR sobre isso, como que isso repercutiu. Então, a gente como as marchas se reúnem, as organizações, os coletivos organizadores se reúnem normalmente só para organizar o evento, as entidades, os coletivos que se organizam pelo resto do ano acabam ganhando coesão e acho que isso influenciou bastante nesse caso, né? Acho que o coletivo DAR foi talvez o único coletivo que tenha se colocado publicamente, né, sobre esse caso. Houve um completo atropelo, né, no Rio de Janeiro com relação ao debate proposto pelas mulheres em vários momentos e de várias formas. E na verdade, assim, como a gente não tem esse ambiente nacional, a gente fica bastante de mãos atadas do que fazer. Porque o ideal seria que, se a gente não tem um ambiente nacional de comunicação interna, a gente não tivesse, por exemplo, uma página que publicasse o calendário ou um Facebook que fosse considerado nacional da marcha. Mas acho que, enfim, tem esse caso do Rio, tem casos no Distrito Federal, em São Paulo já teve, enfim, também. Acho que cada local tem uma história dessa e é foda. As histórias de machismo nos nossos ambientes se repetem com uma frequência preocupante. E acho que a gente tenta levar para o ambiente coletivo de organização da Marcha da Maconha a perspectiva feminista mais radical possível. Acho que é inadmissível não haver um silenciamento de denúncia, de espaços de conversa ou qualquer outro tipo de censura quando se tem uma denúncia, quando se tem um caso, é prioridade falar dele, tratar dele. Sobre o bloco feminista da marcha, como que ele nasce e como que elas se organizam nesse contexto? Então, o bloco feminista surgiu praticamente também numa dessas crises entre entendimentos do que é a marcha, em resposta a a construção final do bloco. O bloco é o resultado de uma resposta à tendência machista que está presente nesse ambiente da Marcha da Maconha, né? Ela está expressa tanto nos concursos e calendários que são feitos com fotos de mulheres, na comunicação muitas vezes que é feita em volta desse material. O fato, claro, de durante reuniões mulheres serem caladas, privilégio, muitos homens exercendo privilégios em diversos momentos. Acho que o bloco feminista foi o resultado de uma resposta a essa tendência. Hoje ele, enfim, é organizado pelas meninas, elas têm uma organização, acho que bastante consolidada, estruturada e planejada, e é de longe assim o bloco que mais carregou assim coisas, tarefas nos últimos 3 anos. Isso tem sido muito bom. Mais uma pausa pra gente rolar mais um som. Valeu. Flávia foi invadida. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. coisa que atira muito bem. Eles são os homens da lei. O tiro, deio, começa e não acaba. Foi quando invadiram. Fecharam o cerco, a casa caiu. Escuto um grito. Tire as crianças das ruas. Elas podem ser confundidas com algum baloso ou palhoso. Dizer não, não, na vacile não, não, porque senão você estará ferrado na mão da polícia ou de qualquer otário. É ameaçado na maior cara de pau, pau. Você vai levar, ha, se fica matando no meio da rua. Se fica matando no meio da rua. Não, não, não, vacile não. Polícia, bandido, a sua procura. Deu mancada, roubou na área. Está perdido, está fudido. Você quer pipa, pipa, pipa, pá. A maldita desta pedra. Nem imagine, entra de testa. Nem imagine as consequências. Isto pode te trazer. Office boy da malandragem. Faz de tudo pra aparecer. Cê vacilar, toma tapa. Tapa na cara, toma tapa, pá, pá. Tapa na cara, na banca é tirado, é parasita. Mosca, pião no saco. Só pra vocês verem. Vai pela cabeça, detém ou comanda. Opinião própria, não tem própria. É um vacilão, com puta do paloso. Só anda na noia, é um papo paranoia. Você que é o culpado. Tanta paranoia. Com esse modo de, agir. Se torna limitado e não tem como fingir. Me anda mole, maluco louco. Limitado. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Estamos aí de volta. Marco, sobre a marcha de 2015, queria que você fizesse um pouco um balanço de como foi e pontuasse como que tem sido essa relação com o contexto do Fora do Eixo. Uhum. A marcha de 2015 teve... A gente fez uma avaliação muito positiva dela, assim. Ela não... continuou aumentando de tamanho teve uma composição assim que a gente achou bem mais eclética do que as anteriores, né? Ou seja, não era uma marcha parecida com a gente do coletivo. Universitários, formados. Então, tipo, isso foi muito bom, assim. E durante o processo, esse ano, a gente teve também eventos, né, interessantes. Acho que foi de novo um ano que a gente conseguiu ter uma estratégia, né, bolar um calendário, fazer coisas além da própria realização do evento. E no dia, acho que a grande avaliação grande coisa positiva foi que a gente conseguiu fazer um conhaço, né? Na esquina da Paulista com a Augusta, a marcha parou, foi feito um jogral e as pessoas foram convocadas a acender a sua tocha, de acordo com o seu entendimento particular do que é tocha. Então, essa convocação aí deu certo, conseguiu fazer um momento específico disso, que era algo que a gente queria fazer já há um tempo. Tiveram outras intervenções interessantes, né? No Praça do Patriarca, as meninas do bloco vestiram o Patriarca de Matriarca. E algumas frases foram projetadas no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Que essas ações foram executadas e a gente teve sucesso nelas. Com relação à convivência lá na organização da marcha com Fora do Eixo, a gente já colocou em diversos momentos as diferenças que a gente tem de concepção de política, de cultura, de organização. Mas a gente acha que aquele é um espaço público e coletivo. Então, cabe a gente a lidar com... Cabe a gente, que está disposto a construir coletivamente a marcha, a construir com quem estiver ali construindo junto. Acho que isso aí... isso aí acho que dá liberdade pra gente tocar as nossas atividades. Tipo, a organização da marcha tem isso, né? De quem propõe acaba sendo responsável por executar aquilo, então tipo, o coletivo da tem uma atuação dentro da marcha em ficar bastante na comunicação, em organizar alguns eventos, em pautar quando necessariamente as coisas que a gente acha importante sobre guerra às drogas, ampliar um pouco, sempre está pautando ampliação da marcha partindo da maconha para o restante das drogas legais. Mas é isso, acho que conviver tanto com Fora do Eixo como conviver com instituições partidárias, juventude de partido ou qualquer outra organização que tenha uma estratégia pensada para aquela atuação é lidar um pouco com o conflito, tanto da disputa daqueles momentos como do conflito de estar se organizando às vezes com outras organizações que não são parceiros em outros momentos. Sobre o programa Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo, ele vem lá desde do ano passado e atualmente ele passa por um processo de expansão, né, já com ações nos bairros. Como que o DAR enxerga esse programa? Então, ele faz parte, acho que da política de Estado, né? Não é uma questão de governo, mas faz parte do contexto de desmonte do serviço público, né? Porque não é um, porque é um programa, né? Não é uma política pública de implementação de serviço. É um programa, é uma solução administrativa, né? Vários projetos reunidos tendo como foco o usuário de crack em ambiente público, porque essa é a grande questão, né? Quem está usando crack na rua hoje, esse é o... A justificativa é que o programa é para essas pessoas, mas, de fato, os moradores de rua são os grandes atingidos por ele, né? A gente acha que, assim, o programa não tem uma avaliação ainda para ser feita oficial, os números não são divulgados com frequência, não sabe-se exatamente como está dando essa expansão, a gente está tentando entender como que ela vai se dar, porque principalmente uma solução mais um caminhamento mais comum que sempre se pensou para o problema de população em situação de rua é moradia. Isso não está acontecendo, né? O que está acontecendo é um aluguel que é pago, as pessoas têm a oportunidade de ter por um tempo uma grana para pagar um aluguel, mas o aluguel é sempre em um ambiente que não permite estabelecer sua moradia, né? Tipo, em parte de um hotel. Nesse sentido, a gente acha que o programa pode até, no final das contas, contar algumas histórias interessantes e bonitas de pessoas que tiveram suas vidas mudadas, que a gente acha que esse vai ser um pouco o resultado apresentado pelo município e pelo governo. Vai contar umas histórias lá e tal, de pessoas que venceram na vida e largaram o crack, e voltaram para suas famílias ou conseguiram um trabalho, mas o programa não altera a realidade, né? E não tem perspectiva de alterar a realidade. Sendo assim, é como eu estava falando, é a continuação de um projeto de Estado, não de... Enfim, começou bem antes do Haddad, não investimento nas políticas públicas, de fato. Só nessas ações administrativas que o impacto é baixíssimo. Marco, em relação à proibição do uso de drogas e álcool em movimentos revolucionários como os zapatistas, como que o DAR enxerga? A gente não tem uma construção ainda crítica e tal determinada sobre isso, mas acho que algumas coisas a gente já trocou ideia por experiências de conversas aqui, por exemplo, com movimentos de moradia ou Ocupa Sampa, teve necessidade de falar sobre isso. Acho que é importante entender que o contexto de regulação de uso de drogas dentro de um ambiente como os zapatistas ou movimentos autônomos ou uma experiência de ocupação é bem diferente dos objetivos do controle de regulamentação que o Estado faz com a sociedade. O Estado tem, como a gente falou, o objetivo de controlar uma população determinada a partir da justificativa da guerra às drogas. Nesse caso, nesses outros casos de limitação, regulação de uso, que envolve às vezes a proibição, outros fatores aí são os fatores determinantes, né? Às vezes, um fator determinante é o excesso de casos de violência contra a mulher enfim, o descontrole da coesão social causada pelo álcool. É um contexto diferente em que se aplica a restrição ao consumo, ao uso de uma substância. Não é o mesmo contexto do Estado. Acho que essa é a ótica que a gente tem que olhar as proibições, as restrições e como que esses movimentos lidam com as substâncias. Eu só acho que tanto para qualquer dos casos é importante que a gestão das substâncias seja um tema importante de discussão, que não seja algo tomado como auxiliar ou sei lá. Acho que se isso resultar dentro, por exemplo, dos zapatistas, uma discussão aberta sobre o uso de álcool então, e violência, se a justificativa de proibição for essa, espero que as discussões avancem para se entender então as razões dessa violência e do uso e por que quando se usa se perde essa coisa. Enfim. É por aí, sim. Marco, na opinião do coletivo, por que o capitalismo valida determinadas substâncias e outras não? Então, eu acho que essa validação aí do que é legal e do que é ilegal passa... passa por, pela busca desses controles. No caso do álcool, por exemplo, na década de 20, nos Estados Unidos, durante a lei seca, se buscou controlar o uso de álcool e o que ocorreu foi o desenvolvimento de máfias e crescimento de contrabando, inclusive, né, aumento da violência. Tá. Naquele momento, entendeu-se que era possível regulamentar o álcool de uma forma que o Estado saísse ganhando, os mecanismos de controle também, mantendo a regulamentação proibitiva das outras substâncias. Só porque se relegalizou o álcool, não foi o momento que se discutiu legalizar outras drogas. Então, acho que a gestão das substâncias tem a ver com isso, com uma busca em encontrar as populações que a gente pode controlar através da prisão. Esse é o objetivo do Estado. A gente está próximo de viver uma situação em que a maconha possa ser regulamentada, legalizada, ou ter uma outra gestão, e as outras substâncias se mantenham ainda encarcerando e levando exatamente essa população que vai continuar sob a mira de uma política criminal que considera o tráfico de drogas um crime. Quando principalmente o coletivo tenta falar de legalização, a gente expõe a hipocrisia que é considerar o processo de legalização da maconha, por exemplo, um processo que vai revolucionar o sistema carcerário, vai revolucionar o encarceramento em massa, o hipercarceramento dessas pessoas, ou que vai solucionar os problemas relacionados à violência, enfim. Atualmente nos Estados Unidos é possível ver que a gestão do capital sobre o mercado da cannabis é idêntica a qualquer outro produto. E nisso a gente acha que para exercer autonomia, um ambiente assim não é o melhor ambiente. A gente acha que ambientes de produção coletivas, cooperativas, que tenham, por exemplo, seus associados contribuindo ou trabalhando para que a produção daquela substância ocorra e eles repartam a produção dessa substância sem gerar lucro ou sem gerar qualquer tipo de necessidade de publicidade, é um ambiente mais saudável do que um ambiente que o mercado controle. Nos Estados Unidos é uma doideira o que está acontecendo lá. Tipo, estão se reativando setores da economia que não estavam ativos antes, tipo segurança privada, necessidade de carro forte, uma par de coffee shop lá que, tipo, em estados que tem que é permitido porte de armas, como eles têm dificuldade de financiarizar, tipo, de transformar os dólares em os dólares das compras dos coffee shops. Os bancos federais ainda não estão aceitando o dinheiro gerado pelos coffee shops. É uma questão lá para eles. Tipo, um banco nacional vai operar um dinheiro que teoricamente é oriundo de uma atividade legal. Então eles estão evitando de financiarizar as operações. Tudo voltou a ser muito feito com dinheiro nesses comércios de coffee shop e tudo mais. E para proteger aquele bem precioso, os dólares, Eles estão voltando a ter, tipo, carro forte, empresas de segurança armadas e funcionários armados dentro dos coffee shops para evitar assaltos e tal. Isso é bizarro, né? Tipo, manter um ambiente militarizado, manter uma lógica bizarra de relação, mas se tem um ambiente também que é legalizado uma substância. São as contradições do pós-guerra, né? Que a gente está tentando identificar, está tentando fazer uma crítica a elas. É bem possível que o regime pós-proibição das drogas seja bastante apoiado no sistema financeiro vigente, que é o capitalismo. Isso. Marco, agradecemos a presença sua aqui hoje nessa noite na Casa Mafalda. Agradecemos a presença do Dar. Mas antes, queríamos que tu passasse os contatos do Dar e deixar um último espaço. Valeu, muito obrigado. Valeu, valeu. Agradecer pelo convite. É um prazer estar aí. O Coletivo Dar está no coletivodar.org. Coletivo Dar é coletivo, dar.org. Face Truck também. E, pô, mandem e-mails aí, se precisarem de alguma coisa. A gente está com essa programação de responder a chamados de atividades, debates, conversas, rodas. Então, nosso contato é aberto aí, coletivodar@gmail.com. Valeu, tudo bem. exceeding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movie.